sem saber. E lança seus olhares sobre eu e você. Yeah, yeah, yeah. Veio todo mundo, a rádio e a TV. Veio o comissário, anjos do céu também.